você que quer ganhar o mundo, correndo o risco de se perder. Não existe nada além do nada, que é só o que ele tem pra te oferecer. Não tenha ambição de ser o que não é. Aprenda a lição que é dada pela fé. Você merece muito mais. Fé quis, fé terei. Feliz, fé no rei. Me diz o que eu não sei. Sou um aprendiz da tua lei. Me faz andar só por tuas veredas, caminhar e respirar entre suas alamedas. Que eu prove o doce fruto e largue as frutas azedas, pois eu sei que está comigo até mesmo em meio às labaredas que tentam me impedir de acreditar na tua proteção, na tua mão que me dá a tua provisão, que vem me abençoar. Nenhuma maldição poderá me afastar de ti, nem a profundidade, nem a altura, nem sequer alguma outra criatura. Nada poderá arrancar minha armadura. Ei, você que quer ganhar o mundo, correndo o risco de se perder. Não existe nada além de nada, que é só o que ele tem pra te oferecer. Não tenha ambição de ser o que não é. Aprenda a lição que é dada pela fé. Você merece muito mais. Não se engane, o mundo é amargo como fel. Fique longe da ganância que só entulha. Como pode um materialista ir pro céu se é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha? Posso ter o privilégio de ser servo, por isso minha fé eu guardo e conservo. E mesmo contrário a tudo que observo, tenho o dever de ser diferente, nisso eu me preservo. O que te importa nem sempre é importante, quem te exorta em Cristo é semelhante. Abra a porta e receba o visitante, permita que ele entre e faça morada dentro de ti. Lute contra si e se dê uma chance, diga sim pra que ele te alcance. Não cansa de você, então dele não se canse. Ei, você que quer ganhar o mundo, correndo o risco de se perder. Não existe nada além de nada, que é só o que ele tem pra te oferecer. Não tenha ambição de ser o que não é. Aprenda a lição que é dada pela fé. Você merece muito mais. Muito mais, você merece muito mais, vai. Ei, você que quer ganhar o mundo, correndo o risco de se perder. Não existe nada além de nada, que é só o que ele tem pra te oferecer. Não tenha ambição de ser o que não é. Aprenda a lição que é dada pela fé. Você merece muito, muito mais. Você merece muito mais.